Bom dia a todos e a todas, e vamos dando sequência agora numa próxima etapa do tempo comum. Sempre lembrando que os textos que nós estamos lendo, eles nos remetem obrigatoriamente a esse caminhar frequente, diário, de se alimentar com uma pequena porção da palavra na qual a gente pode aprender um princípio, aprender alguma coisa sobre o caráter de Deus, conhecer um pouquinho melhor quem é Deus, conhecer como essas coisas se relacionam. Mas o mais importante que eu queria te recomendar, te pedir, né, que você não esquecesse de jeito nenhum, é que a única razão pela qual se justifica você estar ouvindo isso todo dia, abrindo a sua Bíblia, acompanhando os textos, é se você efetivamente decidir que vai passar a aplicar isso no seu coração, na sua vida, na sua prática diária. A gente vive uma sociedade de informação. Nunca houve na história da humanidade tão amplo acesso à informação como hoje, tão rápido e tão disponível. Se você quiser saber alguma coisa sobre grego, hebraico, sobre produtos, sobre serviços, sobre dúvidas científicas, o que você tudo está ao alcance do seu dedo em qualquer lugar que você esteja, e com 80% da humanidade hoje, talvez essa seja a única globalização real, a informação. Só que se essa informação não for transformada em conhecimento, ou seja, não for articulada de maneira dentro do seu contexto a ser alguma coisa que você conheça, ela não serve de nada. E se esse conhecimento não for colocado em prática, ou seja, ser transformado em sabedoria, porque sabedoria, queridos e queridas, é a informação que eu aplico à minha vida, ao meu contexto, à história, ao momento que eu vivo, que vira conhecimento, e esse conhecimento que se torna vida para mim, e que eu coloco em prática, que eu vivo de acordo, isso chama-se sabedoria. Tá? Bom, bom, vamos lá aos textos de hoje com essa finalidade, né? De a gente realmente, efetivamente, aprender alguma coisa de Deus. Salmo 86 hoje diz uma coisa, que eu queria que você guardasse no seu coração. Deus não é comparável a nenhum Deus, porque basicamente, se você olhar toda e qualquer religião, ela é uma tentativa do ser humano aplacar uma ira, ou se aproximar de Deus, ou ter um Deus que está de costas para a gente, que a gente tem que acordar e chamar. O Senhor é exatamente o contrário. Deus que não tira o olho de você, que te ama e que está disponível e desejando ardentemente uma relação. Nesse salmo, a gente vê um salmista clamando num tempo de angústia, lembrando que os salmos são a melhor maneira de você orar, porque se você não sabe o que falar para Deus, os salmos estão ali como oração do corpo de Cristo, oração de Jesus mesmo, oração que nos representa a todos, ainda que nenhum de nós seja justo, fomos feitos justos por Jesus, ainda que nenhum de nós possa clamar por vingança. Toda vingança pertence a Deus. Jesus é Deus e pode clamar por vingança. Ainda que você possa não olhar para você e falar, poxa, eu sigo os preceitos do Senhor. Não, não sigo. Mas Jesus segue. Em nome dele a gente pode orar os salmos. E nesse salmo, na angústia, no perigo de vida, perigo de morte, né, na sua vida que Davi passava, ele escreve: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que o invocam. Eu queria que você tivesse na mente que o propósito de Deus não é te condenar. O propósito de Deus não é chamar atenção para o seu pecado. Não é mostrar o quão porcaria você é. Quem faz isso e faz muito bem é o diabo. Toda vez que na sua mente tiver um pensamento mostrando o quanto você é ruim, o quanto você é mau, o quanto você é indigno, o quanto você não pode chegar perto de Deus, o quanto. Cara, isso não é um pensamento que venha de Deus. O acusador das nossas almas, é que gosta de mostrar o quanto a gente é ruim. Deus, ao contrário, ele sabe que você é ruim, ele sabe que você faz coisas erradas, ele sabe que você essencialmente se inclina para o mal. Mas Deus é perdoador, rico em graça, e ele está ali esperando que você o invoque. Então, se a sua mente o acusa, se o acusador o acusa, ou se o Espírito Santo de Deus te mostra que tem que mudar algo na sua vida, meu conselho, vai para o teu canto sozinho, você e Deus. Se ajoelha, confessa diante dele e clama por misericórdia e por perdão e por graça, porque você não vai estar clamando a alguém que vai decidir se vai te dar graça, vai decidir se vai ou não te perdoar, vai decidir se vai ou não te abraçar. O que o Salmo nos diz hoje é que Deus é rico em graça, misericórdia, perdão e está doido para te perdoar. Está doido para te abraçar. Ele está doido para ouvir tua súplica. Ele está doido porque nenhum Deus é comparável a Deus. Ele não está ali, você não está. Ele não está. Então tá, então você faz isso, isso, isso, isso. E aí eu vou ver se eu te perdoo ou, te, não, ou te, se eu sou gracioso com você ou não. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está pronto a te perdoar. Pronto a te salvar. Bom, aí a gente tem esse texto de Êxodo que fala sobre as leis de quem pode ou não participar da Páscoa. E aí você vê, se você lê esse texto, olha lá, ninguém, nenhum estrangeiro, ninguém que é de fora pode participar da Páscoa. Mas ele dá duas condições. Aquele que está contigo como empregado, aquele que vive na tua casa, aquele que está contigo como estrangeiro, e deseje participar da Páscoa do Senhor. E o que é a Páscoa do Senhor? É a aliança prestada por Deus de que passaria por cima do teu pecado, que ia perdoar você. Ele ia falar: olha, eu vou passar por cima, Passover, em inglês, como se fala Páscoa, né? Pessach. Eu vou apagar, vou me esquecer e não vou fazer você ter as consequências do teu pecado. Qual era a condição para isso? A condição aqui falada é a circuncisão. Vamos entender o que é a circuncisão. A circuncisão é o corte do prepúcio do bebê aos 8 dias de idade, quando ele nem tem consciência de quem ele é ainda. Quando esse bebezinho acabou de nascer, ele passa por uma cerimônia, no caso do judeu, e é circuncidado. O primeiro a se circuncidar foi Abraão, que circuncidou-se a si mesmo, e isso é um sinal do povo judeu desde sempre. Paulo depois vai chamar a atenção de que a gente precisa ser circuncidado no coração, ou seja, não é a circuncisão física que vai fazer essa diferença, mas é circuncidado no coração. O que quer dizer isso? A circuncisão é um sinal claro na carne de uma aliança que aí nesse caso é uma aliança minha com Deus. Eu me alio a Deus. Ou eu sou aliado a Deus, no caso dos pais que circuncidam os filhos. E quando a gente faz isso no nosso coração, quando a gente decide ter uma aliança com Deus, essa é a resposta esperada para alguém que recebe um presente. Para entender isso, vamos dar mais um passo para trás. Na antiguidade, existe um livro muito interessante chamado O Presente. É um texto fantástico, na verdade, um trabalho feito no fim do século XIX, analisando o que era o presente, o dom, né, nas culturas antigas. Todo mundo que dava um presente, que tinha uma atitude de graça, que dava aquilo que seria um dom, uma dádiva a alguém, isso implicava de quem recebia automaticamente uma retribuição equivalente, igual. E receber um presente queria dizer que a relação mudou. E a resposta natural é dar outro presente de volta. Ou seja, presente de graça, como a gente recebe nos nossos aniversários aqui na nossa cultura, não existe em cultura nenhuma do passado. A salvação, o perdão, a graça de Deus é graça, é presente. Ele deu porque ele quis dar. A reação natural E se você tiver dúvida sobre isso, basta ver um filme desse de cowboy que o cowboy pega e pede uma coisa do índio, e o índio fica esperando o chapéu de volta, porque isso é natural, que se eu te dei alguma coisa, você vai me dar alguma coisa em troca. Não precisa ter o mesmo valor, mas tem valor para você ou tem valor para mim. O que Deus pede de nós é uma aliança com Ele. Se do mesmo jeito que eu me torno teu aliado, diz Deus, de graça. Não porque você seja especial, bacana, tal, estou te oferecendo uma aliança. O sinal de retribuição é fazer essa aliança. A circuncisão nada mais era do que isso. Bom, sinal e feito esta aliança entre Deus e os homens, e entre o homem e Deus, aí atribui-se a possibilidade de que Deus passe por cima de todo o pecado. Fala assim, olha, aí você pode celebrar a Páscoa. E a Páscoa, ela é uma cerimônia na qual você come um cordeiro, entra em casa, o cordeiro não pode ser comido lá de fora, ele é comido dentro da sua casa, na intimidade do lar, tem que ser totalmente consumido. Se houver mais carne do que a família capaz de comer, ela deve convidar amigos para dividirem aquela mesa, nenhum osso deve ser quebrado, a carne é totalmente consumida, incorporada e compressa. Essa é a cerimônia da Páscoa judaica rapidamente descrita. Só que esse cordeiro e essa Páscoa, esses ossos que não se quebram, simbolizam e antecipam nessa cerimônia Jesus, aquele que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual nós devemos comer a própria carne, ou seja, devemos integrar e integralizar isso na nossa vida. O que diz esse texto de hoje é que se você quer ter acesso a essa novidade de vida, a viver e andar de acordo com Jesus, a ser uma nova pessoa, a escapar das garras do Egito da sua vida. Isso é antecipado por uma resposta à aliança oferecida por Deus, esse Deus que te perdoa, que tem graça, que quer te perdoar. E a resposta é: Senhor, eu me alio a ti. As pessoas pensam que conversão é fazer um assentimento intelectual com uma outra crença diferente da crença que você tinha antes. Não tem nada a ver, cara. Conversão é uma mudança de plataforma de lealdade. Como é que eu faço isso? Olha, meu amigo, a maioria das pessoas que eu conheço são absolutamente leais ao senso comum, ou são leais às regras do mercado, ou são leais à legislação vigente, ou são leais ao Estado, ou são leais ao dinheiro, ou são leais a alguma coisa e comprovam isso na sua prática do dia a dia pelas atitudes que têm. Não interessa quantas vezes você vai na igreja por semana, quantas vezes você canta hino, quantas vezes você se benze. Sua prática que vai dizer com quem você está aliado. Se você está aliado com a norma vigente, com o senso comum, com o Estado, com o mercado, com o que quer que seja. Quando você se alia com Deus, a sua lealdade passa a ser a Ele. Ou seja, a lei, o mercado, o Estado, a legislação, o senso comum só vão coincidir quando estiverem em acordo com aquilo que Deus revela nas suas escrituras, com a maneira de ser e proceder que você toma, com o conjunto de valores que você tem, com a maneira como você compra, como você cria seus filhos, relaciona com a sua esposa, com o seu marido, com seus vizinhos, com as pessoas que te perseguem, com as pessoas que te elogiam e blá blá blá blá blá. Ou seja, somente quando eu respondo a esse Deus que me perdoa, não como se ele fosse um amuleto para onde eu vou depositar meu sentimento de culpa, e aí eu saio dali perdoado e volto para aquela vidinha miserável e medíocre que eu sempre tive. Não, uma vez perdoado, sabendo o tamanho do presente que eu recebi, eu respondo me aliando a esse Deus. Me aliando a esse Deus, eu passo a ser participante da família de Deus. Por isso eu posso celebrar a Páscoa, que é uma coisa da família dentro de casa e que interfere no fato e que implica no fato de que eu posso me alimentar do sangue, da carne desse cordeiro, né, que vai se incorporar na minha vida e vai passar a ser eu mesmo. E aí eu passo a andar como um liberto, um livre. Essa é a simbolização da Páscoa. E quem é esse cordeiro? De novo, lembra que todo salmo, quando ele fala, não está falando de você. Ele está falando de Jesus, o perfeito homem. Esse que no livro de Hebreus é lembrado que tu fizeste um pouco menor do que os anjos, ou seja, Deus se despe da sua glória de Deus e desce a categoria de homem vive como um de nós e prova e mostra na sua vida que é possível sim andar como um liberto, que é possível sim ter uma aliança absoluta com Deus. Se você não sabe o que é ter uma aliança com Deus, o que é ter essa aliança simbolizada na circuncisão do corpo, no caso do judeu, e na circuncisão do coração pelos cristãos, se você quer saber o que é ter essa aliança, olha para Jesus. Andar como ele andou, viver como ele viveu, amar como ele amou. É isso que é viver uma nova aliança. É isso que é poder participar da Páscoa do Senhor. É isso que é mostrar que você é alguém que faz parte de um outro povo. Então, ser cristão não é uma religião que você escolhe e aí você acha que todo mundo está bom e que cada um tem a sua. Não. Ser cristão implica em uma aliança, uma lealdade absoluta, que é expressa pela imitação de Cristo, pela observação de quem é Jesus, pela incorporação da vida dele na sua vida de tal forma que você assim o transpareça. Esse é meu desejo, meus irmãos, que na manhã de hoje você possa refletir dessa forma e assumir, né, que se Deus é pronto e perfeito em perdoar, derramar graça na tua vida, dizer que te ama, esse mesmo Deus te oferece uma aliança. Que você possa circuncidar seu coração. Ou seja, uma vez arrependido, uma vez convicto de que tem um Deus que te ama, você suplicou a Ele a graça e o perdão, e Ele te deu, que você assuma uma vida diferente. Por favor, Deus não é anexo na tua vida, cara. Vê se sai dessa de achar que você pode continuar sendo igualzinho a todo mundo, dirigindo como todo mundo, levando sua vida como todo mundo, levando sua casa como todo mundo, tendo os mesmos valores que se transferem ao seu shopping center, ao seu modo de comprar, de comer, de gastar dinheiro, de se relacionar com as pessoas, a sua irritabilidade, a sua teimosia, e ainda você pega e anexa a Deus nisso tudo. Não, meu irmão. Se você faz uma aliança com Deus, quer dizer que você abandona o velho modo de viver. Se você não tem coragem de fazer isso, olha, não tenta imitar Jesus, não, porque você não pode participar dessa Páscoa. Você não está chamado a participar dessa Páscoa. Você não é convidado a participar dessa Páscoa, que é incorporar a vida de Cristo em você. Não tenta fazer isso sem abandonar a plataforma de lealdade que até hoje tem dirigido a tua vida. A gente precisa de gente leal a Deus nesse mundo, porque o mundo está muito cheio de gente leal ao mercado, leal às leis, leal ao senso comum, leal ao que a Globo diz, leal ao que a mídia te informa, leal ao que a educação te ensinou, leal ao que o colégio falou, leal ao que a tua profissão exige e muito pouco leal àquilo que Deus demanda. E o que ele demanda é muito pouco. É simplesmente amar o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Que Deus te abençoe e que tenha um dia muito bom. Amém.